Você está ouvindo a ZYL257, Rádio Difusora de Machado, operando através dos 760 kHz, com 2.500 watts de potência, 24 horas no ar. Difusora Live, em sintonia com Deus. Está no ar. Fim de semana em festa, sabadão bom demais, bom demais. Ofertas com o menor preço é no ABC. Leite Quatá zero lactose 1 litro, R$ 3,59. Fraldinha bovina peça, R$ 29,90 o quilo. Chã de dentro ou colchão mole, R$ 33,90 o quilo. Bisteca Sadia, R$ 15,90 o quilo. Linguiça suína Seara, R$ 13,98 o quilo. Detergente em pó Casalar, 2 quilos, R$ 6,99. Na loja, no site, no zap ou no app. Compre do seu jeito no ABC. A Genoado, indústria de fertilizantes líquidos especiais de alta concentração e duas vezes eleita pela revista Globo Rural como uma das melhores do agronegócio do Brasil, possui um portfólio de produtos para estar sempre apoiando o produtor. O agro não para. O Brasil é agro e a Genoado é 100% brasileira. Genoado, a número 1 no distribuidor. Se eu pudesse mais mil anos, viveria. Replicante, faixa brilha e te tomar todo dia. Replicante, a paixão, meu amor. Tua sede não tem tempo e hora. Guaraná, laranja, abacaxi, limão e cola. Se eu pudesse mais mil anos, viveria. Deste novo milênio que me bota o calor. Se eu tenho você, replicante, só orgânico, digo mais mil anos de sabor da sua sede. Estamos apresentando Sabadão Bom Demais. Você está ouvindo a ZYL257, a Difusora de Machado, operando através dos 760 kHz. Eu deixei a minha terra quando a boiada passou.